Poemário. Poesia e poetas numa rúbrica dita por Carlos da Abreu. José Agostinho Goytisolo, por Carlos de Abreu. O ofício do poeta. Contemplar as palavras sobre o papel escritas, medi-las, pesar o seu corpo no conjunto do poema e depois, como um artesão, afastar-se a olhar como a luz emerge da subtil textura. Assim é o velho ofício do poeta, que começa na ideia, no sopro sobre um pó infinito da memória, sobre a experiência vivida, a história, os desejos, as paixões do homem. A matéria do canto nula ofereceu o povo com a sua voz. Devolvamos as palavras reunidas ao seu autêntico dono.